contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem. E de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Terrores abatidos.